tenho mais de 1000 cobranças pra fazer. Mas se eu falar de todas, a terra vai estremecer. Quero dinheiro pra minha miséria. Quero comida pro meu povo. Se não atenderem meu pedido, vou voltar aqui de novo.